se liga, a vida de louco é nossa vida. Padre MC e um DJ que risca e não vacila. Renascendo da cinza, Brasília e pro fundão. Conexão do gueto na cena entrou em ação. Tiagão Lagoa e Eldo Branco, DJ Rão. Do gueto é que surge essa conexão. Microfone tá na mão, para que nem giricó. Bem na pia do sistema e da Rony, sem dó. Seguindo a caminhada, respeita até umas horas. 4, 3, 2, 1, nossa hora é agora. 2005, vem depois de Cristo. O mundão tá cabuloso, tá esquisito, sinistro. Eu sei que tem uma fase, é povinho, tem de morte. Achando que eu sou bobo, truta, eu não nasci ontem. Eu tô com meus parceiros, nossa conexão. É do que vai daqui de uma rama pro mundão.